o dia mau e a cruz pesada está. É o Senhor que me dá força para avançar. Eu não posso desistir, não vou olhar para trás, pois aquele que é por mim à minha frente vai. Erguerei os meus olhos para o Senhor da minha salvação. Seguirei, Ele é meu norte, minha torre, forte proteção. Confiarei, o Deus Todo-Poderoso tem minha vida em suas mãos. Eu não preciso temer, Ele prometeu estar comigo até o fim. Oh, oh, o louvor destrói muralhas. Oh, oh, minha fé está num Deus que nunca falha. Oh, oh, eu cantarei em meio à dor, pois a minha esperança é no Senhor. Eu não posso desistir, não vou olhar pra trás, pois aquele que é por mim à minha frente vai. Erguerei os meus olhos para o Senhor da minha salvação. Seguirei, Ele é o meu norte, minha torre, forte proteção. Confiarei, o Deus Todo-Poderoso tem minha vida em suas mãos. Eu não preciso temer, Ele prometeu estar comigo. Sigo em frente, não posso parar. Se a muralha não cai, com meu Deus consigo saltar. Não pare, não desista, confie nesse amor. Desde a antiguidade Ele trabalha em favor dos seus, Ele nunca falhou. Se você acredita, erga as mãos e grite uau. Pois a minha esperança.